Alfa Papá. Vitor, você recuperou o controle? Amor, Índia, Tango, Alfa Papá. Tome tipo do equipamento, por favor, meu Vitor, Índia, certo? Para o nível 360. Olá, 097, contato radar saída Arboruno, nível 360. 360 Arboruno, solicita por onde eleva, voo 1097. Olá, 097, autorizado eleva. Eleva, voo 1097. Contato radar, Vitor, em GCR, controle. Deixa eu ver o plano de voo, confirme. Comunicação, voo São Paulo para... Controle. Chama o centro Recife, 125 decimal 1. Controle Salvador, azul 279, nível 200, com informação vista. Azul 279, aciona identificação, chegada bom, se deixa para 4 mil pés. Cancelado as restrições de altitude, o ajuste na 0 no meio. Azul 27, o nono com 1016. Número 2233. Prefeito. Por gentileza, possibilidade de coordenar direto barreiras, a ideal é 296. Estou autorizado para a VATAP, passarei do 2233. VATAP, aguardando barreiras, obrigado, passarei do 2233. Agora, meu Vitor, em GCR, autorizado voar na proa de Duna. Delta e Uniforme, November Alpha. Eu não tenho voando na proa de Duna, o Vitor Índia Serra. Tan 3367, autorizado a linha e manter destino a zero. A linha mantendo zero, Tan 3367. Papá Romeu, Juliette Romeu Mike, solo aos 28, confirme o pátio. Pátio 5, Juliette Romeu Mike. Cagos autorizado até o pátio 5, ao estacionar a frequência livre. Vai estacionar livre, o Mike, boa. Boa. Voo no 620, decolado 29, chamei agora o controle Salvador 120, décima 8. 208, muito grato, gol 620, tchau, tchau. Bom voo. Valeu. Salvador, gol 620, boa tarde, 1500, na Puca, Jamo. Voo no 620, contato radar, decolagem, saída Puca, nível 370. 370 na Puca, passa 2000, pode voar direto Puca, ou melhor, Jamo? Obrigado, Jamo. Muito grato, Janeta. Obrigado, Elias, Sector e Pistama Zero, no porto estabilizado. Vem aqui, descendo 2000, vai chamar estabilizado, Victor e Jacé. 3367, decolagem autorizada, pistona 0, ventuna 50 graus 079. Tráfego Salvador é o gol 1169, informação e autorização para Guarulhos. 63 no 4, ponto espera, pronto. Boa tarde, Oxenai 63 no 4, autorizado ali e mantém pista no zero. E mantém no zero, 63 no 4 hoje. Decolado aos 3-1, chama agora o controle Salvador 1-2-0 decimal 8. 1-2-0 decimal 8, da 3-3-6-3. 3-6-3. 3-6-3, contato radar na decolagem saindo São Juan, nível 3-0. Ok, alto direto, nível 3-0, da 3-3-6-3. Xané 6314, decolagem autorizada, pista no zero, vento 180 graus, tono 09. Livre decolagem, Xané 6314, pista no zero. Salvador, Xané 6210. Xané 6210, senhora, identificação chegada bom médio 1, autorizado voar posição ITAP, descendo para nível de voo 050. Reduza para 2509. ITAP 250, descendo para o 050, Xané 6211, informa que perdeu o contato com o centro político. Ciência. Xané 6314, decolado aos 34, chame controle Salvador 120 decimal 8. 208, Salvador, 6314, posto. 620, chama Recife, 125 decimal 45. 2545, muito grato, tenha um bom final de semana. Boa, boa noite. Oi, boa tarde, 6314, Xané, passando 1500 pés. 6314, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 340. 40, Momo, Frisão, setor, pode voar direto, Momo? Após 2000, autorizado. Após 2000, Momo, 63, no 4, obrigado. Chama Recife, ano 2000, decimal 0. 2000, obrigado, boa tarde, parceiro. Boa tarde. Controle Salvador, eu estou passando Yankee meu Bravo. Estou passando Yankee meu Bravo, prossiga. O Yankee meu Bravo, senhora, está no subsetor norte. Está com proa de Serra Índia Comida, mantendo 500 pés. Procede de Serra de Leste Avembiano. Está com um a bordo, código 0167, o Yankee meu Bravo. Gente, Yankee meu Bravo, mantenha-se sobre regras visuais, o registro no 096. Salvador, Victor Índia Serra, está estabilizado, localizado. Sente, torre 118-95, Victor Índia Serra. 18-95, Serra. Atacando Zulu, Atalima, boa tarde, prossiga. Boa tarde, esse é o Papa Romeu Victor India Sierra, Tafu e Aliança. Papa Romeu Victor India Sierra, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Permatismo Sierra. Encontra-se na radial 091, não confirma? Informe a atitude que mantém. Mantenha-se sobre regras visuais, o controle não está em contato radar com a sua aeronave, informa ajuste na 096. 017. Não atrasa conhecido reportar no setor, desça para no 1500 pés, quadre-se via corredores, o Atalima. E na final. Chamarei na final, Victor India Sierra. Victor India Sierra, confirme o empate após o pouso. Vai para a Aerostar. Sim. Lama 314. 6314, confirmando a direita 030. Afirmo. Possível oficiar uma traça com a exposição de 2 horas agora, 1000 pés acima. Azul 279, vetoração para prosseguir na descida, curva direita na proa 245. Direita 245, azul 279. Chorana 314, tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, cruzando nível 075, descendo para 4000 pés. Alfa Tango 72. Positivo, a gente recebeu aviso de tráfego aqui, acredito que a senhora vetorou a gente pro lado errado, senhorita, mas está mantendo agora a proa 030 em subida. Gente. Terra avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 08 não. É, diretoria da Terra. Deixa na 314. Positivo, vai agora na presente posição, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Gente, eu acho que vai dar ação para uma pro mais à frente, deixa na minha 314. Gente. Azul 279, mantenha da proa. Azul 279, encontra-se a 1,6 milhas, leroeste do Oeste Salvador, retoma a navegação voando pelo. Pelo 279. Pode prosseguir na descida? Xenema 210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, tendo como limite o localizador. 025, limite ao lock, Xenema 210. Azul 271, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray Pistola 0, reporta estabilizada. 2000 pés, estamos autorizados, X-Ray reportar estabilizado, 271. Xenema 210, desça para 3000 pés, informa ajuste, 10 no meia. 3000 pés, 10 no meia, hoje Xenema 6210. Controle. 367. Então 3367, chame o centro Recife em 125 decimal 1, alternando em 128 decimal 35. 251, 2835, 3367. Fernanda 314, autorizado voar na coroa de Petrolina. Vendo o destino 6314, Petrolina. 6314, chame o centro Recife em 125.45, alterna em 126.85. Recife 1245, 126.85, chame 6314. Lênia 210, tráfego 1 hora, 11 milhas, rumo a sudoeste, cruzando 4 mil pés, descendo para 2000, um alfa-tango 72. Direto, telegrafa, 6210. Azul 2719, tráfego 3 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 065, descendo para 3 mil pés, um Airbus 320. 7 horas, 2719. Lênia 210, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. Número 2209, 6210. Pistão 0, vento 170 graus, 089. Decolagem voo 169. Chilema 210, 19 milhas oeste do Velho Salvador, resumo navegação, voo Duna. Duna, Chilema 210. Chilema 210, condições de reduzir para 1970 nós, confirme. Está reduzindo 180, senhora, ajuda. Afirmativo. 1809, nós, o Chilema 210. Reduzir 1809, nós, Chilema 210. Azul 279, condições de manter presente velocidade para sequenciamento. Até o externo. Grata. Bianca Romeu Bravo, reporta nacional para pouso. Bravo. 2719, estabilizada. Ah, está estabilizando, fazendo curva de aproximação. Gente. Ah, estabilizado visual, 2719. Azul 2719, completa o procedimento com a torre em 118, decimal 95. 7, 9, 5, 4. Bianca, meu braço não para pouso. Bianca, meu braço, frequência livre para autocoordenação. Bravo. Uno 169, decolado aos 44, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 169, claro. X-ray da pista no zero, reporta no curso do localizador. Passando o externo, baixar travado, pessoal. Deixa na minha 210. Salvador, voo 169. Contato radar na decolagem, saída São Voona, nível de voo 360. Chama 210, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, chama 210, boa. Torre Salvador, chama 210, passando zona estabilizada no X-ray. Chama 210, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Estou enquanto está aguardando, aqui na 2-1-0. Show, chegada a mar, 0-5-0. Tango Zulu Hotel Lima, controle. Aloque o código 5001. Azul 27 no 1, solo 1148, libere a direita, chame 1-2-1-19. Libera a direita, solo 219, o azul 27 no 1. Oceania 6210, pouso autorizado, visto no zero, vento 150 graus, 089. Autorizado pouso, Oceania 6210. Patatango, Zulu, Hotel Lima, controle. Apenas para informação, modo Charlie intermitente. Aérea 5952, autorizada a alinhar e manter pista 1-0. 1-69, boa. Chané 6210, solo 50, livre à direita, chame 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa. Boa. Série 5952, confirmando o POB02. Força Aérea 5952, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-1-9. Descendo 3190, senhora identificação, chegada Gomete 1, desce e mantém o nível de voo 060. Descendo chegada, descendo 3190. Para Romeu Golf, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, hoje o chão 0 no meio. Para 3.000 no 0 no meio, Romeu Golf. 2, chama agora o controle Salvador, 120, decimal 8. 0952, chamar o controle, 120, decimal 8. Salvador, Força Aérea 5952. Força Aérea 5952, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 190 sem restrições. Força Aérea 5952, saída Momo, nível 190. Professora 5952, após Momo, voo e Frotia. Professora 5952, após Momo, voo e Frotia. Visão 90, reduza para 2309. A 3190, desse mantém o nível de voo 050. Salvador, boa tarde, 3680 da TAM. São 3680, senhora identificação, chegada Bomed 1. Desça e mantenha o nível de voo 060, reduza velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. 060, reduzindo 3680. Romeu Golf, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, Romeu Golf. Capitão Zulu, até Lima, controle. Chefe, eu transpondo, eu não recebo nem o modo Alfa, nem o Charlie, apenas o primário. Até Lima, agora negativo, contato radar. São 3190, canceladas as restrições de altitude, desça para 3000 pés. O ajuste na 06. São 3190, copiou o controle. Por boa tarde, gol 1869. Gol 1869, a senhora identificação chegada a Bonf, desça e mantém o nível de voo 050. 050 na Bonf, gol 1869. Tata Romeu Golf, chama a Torre Salvador em 1118, decimal 95. 1895, Romeu Golf, grava. Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu Golf. Caixa para Romeu Gol, faixa na aproximação, aguarde autorização de voo. Romeu Gol. O Romeu Gol, confirme pátio após o pouso. Pátio 5, Aerostar. Aerostar, gente. Zona 90, reduza para 200 mais. Série 5952, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna em 128 decimal 8. Série 5952, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna em 128 decimal 8. Romeu Golf, Jesus Apuncamo, está passando externo, solicito uma modificação e uma base pela direita para o pouso 17. Pense via corredores da Porta Veracruz. 002, autorizar o circuito pela direita, piscina 7, chame na final. Chama na final no 7, Romeu, Romeu Gol. Tá pronto, Zumbi, agora no ódio. Azul 6919, autorizado a Aliane decolar, pistona 0, vento 1, 50 graus, 059. Autorizado a Aliane decolar, Azul 6919. Papa Tardé estabelecido, Papa Tango Zulu, Ata Lima. Papa Tardé estabelecido, apenas sexo modo Charlie. São 3190, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistona 0, reporte estabilizado. 2000, ILS X-Ray, reporte estabilizado, está 3190. Voo 1869, reduz a velocidade para 2309. 2309, voo 1869. Romeu, Romeu, Golfo, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 059. Romeu, Golfo, livre pouso, 17. Azul 69, 19, decolado 04, chame agora o controle Salvador, 120, decimal 8. Tá, com certeza. Tá bom. Azul 6999, contato radar na decolagem, saída São Vona, autorizado nível de voo 340. 340, autorizaria ação, está presente? Mais 2000, autorizado. Obrigado. 3680, cancelada as restrições de altitude, desça para 3000 pés, hoje o estilão 06. Cancelada as restrições de altitude, desça para 3000 pés, o ajuste na 06. 3000 pés, sem restrições, Senegal no 016, é 3680. Saudade Salvador, Papa Tango, Romeu, Tango Golf, 67. Papa Tango, Romeu, Tango Golf, contato radar estabelecido, 65 milhas sudoeste do bairro de Salvador. Autorizado voar na proa do farol de Itapuã, reporte para o controle com a unidade de descida. Autorizado para o Tango, Romeu, Tango Golf, já ligar para a Tango Romeu, Tango Golf, se desse, mantém o nível de voo 050. Para o 050, Romeu, Tango Golf. Track, taxa, aero, está acionando a frequência livre. Boa tarde. Meu Golf, muito graças, uma boa tarde, querido. Para Tango, Romeu, Tango Golf, vai na Pro do Vale Salvador. Na Pro do Vale, copiado. Estabilizado Campa Vista, 3190. 3190, ciente, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Uma torre agora, 3190, boa. Passou através de Veracruz, o Zulu Talima. Zulu Talima, ciente, reporta através de Paripe. Reporta Paripe. Voo 1869, desça para 4000 pés, o ajuste na 06. No 06, 4000, voo 1869. descendo 2000, pé? São 3080, tráfego 9 horas, 4 milhas. Rumo Nordeste. Portanto, no 1500 fez o Romeu Vitor no 0, apenas para informação. Sem o tráfego, pode descer a 2000 pés? Afirmativa, tão 3080, desce para 2000 pés. Autorizado ILS, X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Desce a 2000 pés, autorizado ILS, quinta 3080. Levantando Zulu até Lima, tráfego 3 horas, 4 milhas, rumo Nordeste. Cruzando 3.000 pés, descendo para 2.000, 1.2.320. Sim, braço, senhora, obrigado. 9.0. Tanto 3680, localizou a pistão no 0. Torre Salvador em 118, decimal 95, tanto 3680. Torre Salvador, tanto 3680, boa tarde. 3190, solo 10, livre à direita, chame 121, decimal 9. Oi, Salvador, 3680, boa tarde. Autorizado ILS, pista no 0, visual. Boa tarde, TAN 3680, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sim, TAN 3680. Minha nave desce para 3 mil pés. 3 mil pés, bom, 869. 3680, pouso autorizado, vento 160 graus, 089. Autorizado, pouso, pista 0, tá? 3680. Azul 6999, chame o centro Recife em 125 decimal 1, alterna em 128 decimal 35. 251, 835, braço no serviço. Repetamos o Lua até Lima, reporta quando visual com campo. Reportará quando visual, Lua até Lima. Que controle tem condição visual, autoriza 2000, 1869. Autorizado 2000 pés, hoje estima 0 no meia. Livre procedimento, LS, X-Ray, pistama 0, reporta estabilizado. Ok, livre procedimento, autorizado procedimento, fórmula estabilizado, bom 869. Tango Romeu, Tango Golf, desça para 3.000 pés, o ajuste na 0 no meia. 3.000 na 0 no meia, Romeu, Tango. Vamos estar executando um desvio à esquerda da rota, para ir na formação e mais 5 minutos. Sim, na aeronave. É o Romeu, Tango. Tencha. Tango 3680, no solo 13, ao liberar via TaxiF, chame solo Salvador no 21 decimal 9. É, solo Tango 3680, boa noite. Estabilizou o visual, gol 869. Gol 869, completa sinal com a torre em 118 decimal 95. Obrigado. Chegou 869. Boa noite, 69, boa noite. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pistão no zero, ajuste no zero no meia. Aguarda, gol 869. Força aérea 5919, mantém o ponto de espera. O Zulu também informa que já está visando algum campo. Gente, voltando do outro ali, mas chama Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, Paulo, 5 grata. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papatango Zulu até o Lima, já avisou algum campo. Papatango Zulu até o Lima, boa tarde, redução na medida do possível, prossiga para o final da 17, aguardando autorização de pouso. Informa um tráfego Boeing da Gol, aproximadamente 6 milhas da cabeceira 10. A gente vai reduzir na medida do possível, Zulu até o Lima, hein? 869, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Pouso autorizado, não no zero, gol no 869. Para informação à esquerda, mantendo 1.500 pés, ultra leve, aproximando para a final da pista auxiliar, sem interferência na aproximação. Sim. Se possível, o Lotel Lima solicita um 360 pela esquerda, mantendo no 1.500. Firma autorizado, 360 pela esquerda, reporta interceptando o sinal no 7, o Zulu até o Lima. Reportará. Papatango, Romeu Tango Golf. Prossiga. Romeu Tango Golf, mais quantas milhas direto para desvios? Já estou reaprovando o VOR, o Romeu Tango Golf. Gente, Papatango, Romeu Tango Golf, vou em Duna para a final do procedimento dele, sei que foi pistão no zero. Vou no Duna agora, Romeu Tango Golf. Gente, o Zulu Hotel Lima, autorizado final 97, aguardando autorização de pouso, pista 97. Aguardando autorização de pouso, 97, o Zulu Hotel Lima. Tango, Romeu Tango Golfo, confirma intenções de pouso. A intenção é pouso na 97, porém ainda está com ainda Mike Charlie no setor. Pode avistar em si, avistar em duna, circula e pouso na 97, autorizado. Frente. Tango, Romeu Tango Golfo, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, reporte estabilizado, Romeu Tango. Zulu 869, no solo 218, ao liberar via Dexay Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. Foxtrot 219, gol 1869. Tá, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 160 graus 089. Área 5919, decolado 220, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. Chama o controle de Salvador, 120, décima 8, força área 5919. Catango, Zulu, Hotel Lima, no solo aos 20, confirme o pátio. É próxima à direita, via Papal, estacionar frequência limpa. Controle Salvador, Força Aérea 599, confirmo cumprindo o requisito de saída Momo. Força Aérea 599, contato radar, suba para nível de voo 190 via saída Momo. Sabe 190 via Momo, Força Aérea 5919. Papa Tango, Romeu Tango Golf, vetor da sombra de receptor localizador, via direita, proa 040, reporte estabilizado. Direita da proa 040, proa estabilizado, Romeu Tango. O Romeu Tango Golf, agora com referências visuais, propõe o cancelamento, pouso na pista 17. Gente, Papa Romeu Tango Golf, tem condições de voar para a final da pista 17? Tem condições, Romeu Tango Golf. Gente, reporte visual com a final da pista 17. Chama na conta visual com a pista, o Romeu Tango Golf.